Eu era um tolo inocente, acreditava em cada palavra. Não esperava que o destino me aguardava. A garota perfeita com um sorriso brilhante agora tinha seus lábios banhados pelo meu sangue. Tomado pelo terror, minha morte era evidente. A salvação pra mim veio através daquele acidente. Órgãos foram transplantados pra que eu pudesse ser salvo. Mas sinto que após isso eu despertei transformado. Agora sinto que comida não pode me saciar. Se tento me alimentar, quero vomitar. Eu me sinto enlouquecido como uma besta doente. Não sinto fome normal, sinto fome de gente. A sanidade em minha mente está sendo perdida. Homens, crianças, mulheres, só vejo como comida. A loucura em minha mente me faz perder a razão. E essa carne me chamando é como uma tentação. Um humano corrompido, não sei mais qual a verdade. Eu preciso resistir, insanidade e a maldade. Perdido entre dois mundos, quero achar o meu lugar. Não sou um monstro, então pessoas eu não posso devorar. Olhe pra mim, veja que eu sou meio a meio. Um olho normal, um outro vermelho e negro. Olhe no espelho, perceba onde chegamos. Sou um gol e estou faminto por humanos. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Esse monstro faminto que vive dentro de mim. Sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Dores que me perseguem, questões que me consomem. Sou bom ou sou mal, sou monstro ou sou homem. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Minha mente dividida, me responda o que sou. A fome guia minha vida. Tóquio, a cor que me sacia é o vermelho que vende hemoglobina. Engana meu estômago através de cafeína. No mundo que descobri é difícil de se viver. A incerteza, sempre caçados pela CCG. A violência e matança, ninguém está imune. Sentenças são dadas no movimento da Kaguni. A fome que sinto é uma forma de antagonismo. Em meio a esses loucos que buscam canibalismo. Tô colocado dentro dessa guerra de dois lados. Não existe lado certo, não existe lado errado. Ambos vivem buscando sua forma de amor. Ambos sobrevivem meio a ódio, terror e dor. Tá, já não parece algo errado de se fazer. Eu preciso aceitar pra poder sobreviver. Mas aceite meu conselho, não cruze meu caminho. Não quero carregar o peso de seu assassino. Matar e devorar é uma forma de egoísmo. Minha mente se perde dentro de um abismo. A luz não mais existe, não vejo a direção. É o momento de aceitar e abraçar a escuridão. Ouro que nos molda, transforma, converte. Responda pra mim, quanto é mil menos sete? Olhe no espelho, perceba onde chegamos. Sou um cool e estou faminto por humanos. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Esse monstro faminto que vive dentro de mim. Sinto que alimentá-lo poderá ser o meu fim. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Que me perseguem, questões que me consomem. Sou bom ou sou mal, sou monstro ou sou homem. Eu não posso permitir a fome me controlar. Uma fera quer sair e eu não posso deixar. Minha mente dividida, me responda o que sou. A fome guia minha vida. O mundo de Tóquio.